Davide se levantou com a força do Senhor, ele triunfou. Filisteus caíram, seus poderes se quebraram, o povo em temor ao rei se entregaram. Moabitas caíram sob a tua mão, Davide o escolhido fez a tua ação. E Hadadezer, rei, viu seu exército ruir. Com cada vitória o teu povo a se unir. Ó Senhor, tu és a nossa vitória, teu braço forte. Justiça do rei, o amor se acenderam. Davi reinou, fazendo o bem. A tua luz, Senhor, brilha em também. Ó Senhor, tu és a nossa vitória, teu braço forte, a nossa história. Nosso louvor, em ti encontramos paz e amor. Com cada